Amiguinhos, bem-vindos a mais um Contos de Contar. Eu sou a Drica, vocês já me conhecem. Pois é, estamos de novo de volta com mais um programa cheinho de histórias, de aventuras e amiguinhos. Mas hoje o nosso programa é muito especial. Vamos começar com umas musiquinhas, principalmente duas, que vocês têm de tomar atenção aos conselhos que vos dão e segui-los sempre. Portanto, espero que gostem e se divirtam. Eu já volto. Passa agora tudo quanto anda. já estou aqui de volta. Ouviram bem os conselhos? Pois é. E já agora, as vossas mamães dizem sempre para vocês comerem a sopa toda, não é? Pois é, elas têm razão. Devem sempre comer a sopa toda sem fazer birras, porque a sopa faz muito bem. Tem muitos legumes que têm muitas vitaminas e minerais que nos fazem falta para crescer. Por isso, devem comer toda a sopa sem fazer uma birra, nem chorar. Então, para isso, para vos ajudar, vão ter a próxima música. Escutem-na bem e sigam esse conselho. Até já! Foi para tua mãe, põe a sopa à tua frente. Tu torces o nariz e ficas mandrião. E inventas sempre uma desculpa diferente para não comer a sopa pela tua própria mão. Ou porque está fria, ou porque está quente, ou porque tens sono. Sopa, vá lá, coma sopa, vá lá, faz-te bem e ajuda-te a crescer. Coma sopa, vá lá, com um garfo não dá, tens de usar uma colher. Coma sopa, vá lá, coma sopa, vá lá, faz-te bem e ajuda-te a crescer. Coma sopa. A sopa te faz bem, tu acredita nela, pois ela tem razão. Uma bela sopa com tudo que lá tem. Um dia vais concordar, dá uma boa refeição. Sopa de cenoura, batata ou lentilhas, sopa de nabiça, de arroz ou ervilhas, sopa de tomate, de peixe ou de agrião. Toda a sopa é boa com sopa. Coma sopa, vá lá, coma sopa, vá lá, faz-te bem e ajuda-te a crescer. Coma sopa, vá lá, com um garfo não dá, tens de usar uma colher. Coma sopa, vá lá, coma sopa, vá lá, faz-te bem e ajuda-te a crescer. Coma sopa, vá lá, com um garfo não dá, tens de usar uma. Quanto aos vossos dentinhos, como é que vocês os tratam? Bem ou mal? Já alguma vez foram ao dentista? Têm medo? Não tenham. Ele está lá para vos ajudar, não para magoar. E ele também gosta muito das crianças. Até é capaz de dar um presente a quem se porta bem e não chora. É tentador, não é? Pois é, que é para não vos acontecer o que aconteceu ao vosso amiguinho da próxima história. Ou escutem lá. Vocês não querem sofrer o que ele sofreu, pois não? Então, escutem a próxima história. A história. Era uma vez uma linda senhora que, todos os dias, tomava conta de duas crianças muito alegres e traquinas. Como era habitual, depois do lanche, a Dona Francisca contava-lhes uma história. Conta-nos a história da Branca de Neve, disse a Carolina. Só se for para ti, porque eu já não sou bebê, disse o Pedro. Conta a história do Rei Arthur. Meninos, venham para o meu colo, que eu vou-vos contar uma história que tem uma lição a tirar. Muito entusiasmados, correram para o colo da senhora. Estão prontos? Perguntou a senhora. Sim! Responderam. Então é assim. Era uma vez um boneco de chocolate que gostava muito de comer chocolates. Toda a gente dizia-lhe que tanto doce fazia mal aos dentes, mas ele não queria saber. Qualquer dia ficas desdentado, diziam. Tem dentes fortes, por isso, disse o escurinho. Até que um certo dia... O nosso escurinho acordou com uma grande dor de dentes. Ai, ai, ai! Gritou. O que se passa? Perguntou a goma. Ai! Acordei hoje com uma dor de dentes do tamanho do elefante, disse. Pois é, nós avisámos-te que tanto chocolate ia dar nisso. Agora vais ter que ir ao dentista, meu amigo. Dentista? Perguntou a chorar. Eu não quero ir. Ele é muito mau. Que desesperado. Até costuma dar sopas-sopas às crianças que se portam bem. Mas eu nunca fui ao dentista e por isso ele vai ralhar comigo, disse o boneco. Se quiseres, eu vou contigo, disse a goma. E assim foram os dois ao dentista. A partir daí, o escurinho deixou de ter medo do médico e passou a tratar melhor dos dentes. Então, meninos, gostaram da história? Perguntou a Dona Francisca. Conta outra! Conta outra! Disseram. Fica para outro dia. Qual foi a lição que tiraram desta história? Nunca devemos ter medo de dentista e devemos lavar sempre os dentes. Muito bem. Vejo que estiveram com muita atenção. Agora, deem-me um beijinho e vão dormir. Mal se despediram da senhora, puseram-se a dormir como dois anjinhos. E pronto, terminamos o nosso programa de hoje. Espero que se tenham divertido e tenham gostado. E eu volto para a semana com novas aventuras e amiguinhos. Espero também que sigam estes conselhos que aprenderam hoje. Eu dou-vos muitos beijinhos e abracinhos. E já agora, vamos aprender como se lava os dentes? Oh.